passado e seus enigmas. Nos dê uma resposta direta para variar. Como é que a gente sai deste mundo? Não aceito meu mundo não me aceita. Me restou a caneta pra sonhar. Não aceito meu mundo não me aceita. Me restou a caneta pra sonhar. Não aceito meu mundo não me aceita. Não aceito meu mundo não me aceita. Me restou a caneta, um papel, uma reflexão, uma ideia, uma situação, umas rimas, umas batidas que vão além das do coração. Quero refletir, mas não com esse barulho de carros e aviões que passam a cobrir as vozes e emoções. Andando a passos médios, nem sei pra onde vou. Penso como estou, até daquele papo antigo com o meu avô. Sem perceber, fiz um balanço geral do que anda bem, do que anda mal, sem chegar ao ponto final. Paro e me encosto numa parede desconhecida. Penso como seria outro mundo, outra vida, menos mentes corrompidas. Aqui tá tudo impuro, muito muro, muito barulho. Tento entender tudo, mas é difícil, eu juro. Eu juro. Não aceito meu mundo não me aceita. Me restou a caneta pra sonhar. Não aceito meu mundo não me aceita. Me restou a caneta pra sonhar. Não aceito meu mundo não me aceita. Aceita, me restou a caneta nessa noite desordenada. Percebo que já estou na madrugada. Me sento no chão e atento, observo como o mundo é inverso, complexo. Transformo ele em verso, inverto os papéis. Agora eu sou o universo. E a odisseia urbana virou reflexão noturna. Recolho a viagem uma após uma pra interpretar a minha mente, ou quem sabe a minha gente. Sem aceitar tudo errado naturalmente. De repente a hora, vejo a hora, hora de ir embora. Agora sigo meu rumo de volta. Após essa volta, que eu percebi que não aceito meu mundo não me aceita. Me restou a caneta pra sonhar. Não aceito meu mundo não me aceita. Me restou a caneta pra sonhar. Não aceito meu mundo não me aceita. Não aceito meu mundo não me aceita. Me restou a caneta pra sonhar. Não aceito meu mundo não me aceita. Me restou a caneta pra sonhar. Não aceito meu mundo não me aceita.